Oi, gente, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizo. A gente ouviu aí no bloco passado algumas músicas do The Wanted. Lembrando que o show deles é depois de amanhã, sexta-feira. A gente vai chegando no fim, infelizmente, para alguns, felizmente para outros. Passa rápido, né? O legal é que, tipo, já estamos no 33º programa. 33 semanas já no ar. E, sei lá, acho que não é pra qualquer um, assim, levar um programa com uma proposta boa dessas e sair entrevistando bandas e diretores de cinema e colhendo material mesmo, né? Conteúdo e fazendo uma hora de programa por semana. Eu gosto muito, aliás, de fazer esse programa. Me sinto muito à vontade. Aliás, um abraço pra todo mundo, um abração pro pessoal aí da Rádio Unifran FM, pro Banzé, pros ouvintes, pra... um beijão pra minha amada imortal, Maísa. E eu lembro que quando eu ligava no 55 antigamente, eu era aquela voz que falava assim baixinho: alô, alô. Eu tenho certeza que quem já ligou no 55 já me ouviu falando. Bom, beleza, então vamos fechando o programa aqui. Eu vou anunciar meus patrocinadores e depois eu anuncio o que vai ser o último bloco do programa. Começando pelo Lu Tatu, tatuagens em domicílio, do meu amigo Luciano. Se você quer fazer uma tatuagem e não quer sair de casa, pode ligar lá pra ele que ele vai até a tua casa. E o Luciano é um cara de responsa, assim, porque ele é muito criativo. Todo mundo conhece o Lu, sabe que ele é criativo pra caralho. E pra quem se interessar, então, por uma tatuagem de qualidade, basta ligar pra ele, o telefone dele é 9338-5548. 9338-5548. É só ligar lá e trocar uma prosa com o Luciano e agendar a tua tatuagem. E Boneca de Luxo, uma grande loja de sapatos e sandálias bordadas exclusivas, fica na Avenida Champagnat, 1853, ou www.liviabraga.com.br. Ali você pode navegar pelo site Boneco de Luxo. E quem for na loja e disser que ouviu o programa Lixeirinha, ganha um acessório bordado exclusivíssimo lá da loja. Repetindo, Avenida Champagnat, 1853. E é isso aí. Bom, então, como de praxe, vamos acabar o programa com minha seleçãozinha particular das músicas dos anos 20, 30, 40, 50. Eu batizei essa seleção há muito tempo atrás de Viagem Sentimental. E ofereço esse bloco exclusivamente pro meu pai, que gosta muito dessa minha seleção. E pra todo mundo que assim como ele, reconhece que esse é um bloco bem, de fato, raro. Ok? Então, beleza, semana que vem eu tô de volta com Lixeirinha. Um ótimo domingo pra quem é de domingo e uma ótima quarta pra quem é de quarta. Não tem nada a ver. E logo mais tem mais. Até! My days have grown so lonely. For you I pine, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you. So I spent my days in longing. I'm wondering why it's me. I mean it. conceive it that you turn away romance? Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, when they called out, change partners, and you waltzed away from me. Now my arms feel so empty as I gaze around the floor. And I'll keep on changing partners till I hold you once more. Though we danced one moment, and too soon we had to part. In that wonderful moment, something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms and there. Oh, my darling, I will never change partners again. One moment, and too soon we had to part. In that wonderful moment, something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms and there. Oh, my darling, I will never change partners again. Lixeirinha! No longer slinking, respectably drinking like civilized ladies and men. No longer need we miss a charming scene like this. some secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight. Chat, this and that, and cocktails for two as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began with cocktails for two. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée, oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles, and I can't stand fences. Don't fence me in. Oh, give me land, lots of land, under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences